Fala, galera, beleza? Tá começando o episódio 38 do Codando TV. E hoje, na formação do Codando TV número 38, tá com a gente o Danilo Hernandes, o Léo Vieira, o Fernando Bassique. E na live de hoje, caso você já tenha visto o título, a gente vai falar se vale a pena buscar oportunidades no Brasil. E para isso, deu o retorno aqui mal, gente. E para isso a gente trouxe o Salam, que é um amigo nosso, que ele veio da Síria. Ele vai se apresentar ainda adequadamente. E ele vai trazer toda essa experiência dele, barra, ainda vale a pena ficar no Brasil. E mais do que isso, o objetivo da live de hoje, gente, é fazer o Bassique, que mora em Portugal, voltar, sentir saudades violentas do Brasil e voltar para o Brasil logo em seguida, tá? Então, já deixa os seus comentários e fala os motivos que vocês acham porque o Bassique tem que voltar para o Brasil. E caso esteja escutando no podcast, depois nas plataformas, bora para a live para o YouTube e participa aqui com a gente, tá? Salam, se apresenta aí para o pessoal primeiro, por favor. Boa noite, galera. Tudo bem? Primeira coisa, prazer que eu estou aqui com a galera aqui, bem querida. Meu nome é Salam, que para mim não me conhece. Eu tenho hoje 35 anos, morando aqui no Brasil, né, desde dezembro de 2014 até hoje. E formado de tecnologia da informação. Trabalhando desde junho de 2015 até hoje no TI. Cheguei da Síria fugindo da guerra lá. Não pensei, não passou na minha cabeça quando fugi da Síria para cá que vou achar uma oportunidade aqui no Brasil para trabalhar com mesmo profissão que eu tenho, que é o TI, né? Porque é uma coisa bem difícil, país novo, você não fala português, você não sabe como funciona também o mercado, né? Então foi bem difícil, mas graças a Deus eu estou aqui hoje. E a gente vai estar explorando essa história super absurda, assim, do Salam. Então, deixa suas dúvidas. Gente, só deixa dúvida em português, porque, bom, provavelmente vou ter que abrir o Google Tradutor Tá aqui louco? para estar seguindo aqui a live, porque os primeiros comentários do Salam, esse é o comentário aí, Salam. Lê pra gente aí que o pessoal falou aí pra ti, porque eu não consigo. O Celbis falou o quê? Sim, boa noite, meu amigo. E outra aqui O também. Del Melo Esse é o Melo, Beas falou o quê? boa noite, Melo. Também, Salam, boa noite, meu amigo. Muito bom, gente. Temos aqui um tradutor de Não, Síria aqui. hoje o Codando TV foi a outro patamar. Foi. Total. Comentários Entendeu? em. É Sírio que fala aí? Testamos o caractere 7 do YouTube nesse momento. Fato. Funciona. Passou no teste. Não quebrou o banco, não aconteceu nada, né, Bassi? Uma dúvida. Como que se fala, só para não ser tão ignorante, a linguagem é o quê? Siri? Siranês? Não sei, como que seria? Não, é a linguagem Libanês, árabe, na né? verdade. Não é Árabe. libanês, é Ah, tá. árabe. Árabe que vários Árabe mesmo. países no Oriente Médio Tá. fala essa língua. Que, tipo, Síria, Jordânia, Líbano, Catar, Arábia Tá. Saudita. Todo esse mundo árabe fala a mesma língua Turquia, né? que é a árabe. Ah, Turquia entendi. não, acho que Não, Turquia tem. não? Não, Legal, bom Turquia tem saber. outra língua deles que turcos, né? É diferente do árabe mesmo. Até Irã, ela tem outra língua também que é diferente do árabe. Interessante. É tipo o Brasil também, tem sotaque. O sotaque do sírio é diferente do libanês, diferente do Jordânia. Tem esse sotaque também. Mas praticamente a mesma língua. E assim, Salam, você se apresentou, assim, mas para a gente conhecer um pouquinho mais do Salam, ter puxado isso nos capítulos do Codando, qual é o teu hobby hoje, assim, só para a gente conhecer um pouquinho mais do Salam, o que você gosta de fazer, o que você tem gostado aqui do Brasil, para, tipo, hashtag Volta Bassique, coloca aí, tá, pessoal, nos comentários, hashtag Volta Bassique. Muito bom. Olha, hoje praticamente a primeira coisa que eu gosto sempre de fazer é praticar o esporte. Quando não pratico esporte, cara, eu senti que o dia tá parado, não tá animado, tem que fazer alguma coisa. Então, praticamente, para mim, o esporte, cara, coisa sempre super... algo que tem que fazer todo dia. Algum específico? Ah, cara, correr, musculação, andando. Entendi. É, que eu gostei no Brasil, cara, o Brasil é um país rico, ele mistura de todos. É, tem de árabe, tem de português, tem de italiano, alemão. Então, esse mistura, você não sente falta de outros lugares. É, por exemplo, ah, eu quero comer alguma coisa de comida árabe. Tem. Ah, japonesa, tem. Qualquer culinária tem. Então, o Brasil tem essa mistura de cultura, de vários lugares bem interessante. Mas por causa disso, você escolheu o Brasil? Porque assim, não, agora entrando um pouco na sua história. Não, porque eu escolhi o Brasil outra coisa. Vou explicar para você. Porque eu escolhi o Brasil, cara, naquele 2014, quando a guerra estava bem bombando lá na Síria, não tem opção. Eu falei, cara, preciso... Esse bombando é literalmente, tá, pessoal? Pode crer, velho. Puta, pode crer. É bombando mesmo, né? Bombando. Que é isso? Hashtag volta Bacique. Léo, volta Bacique. Se eu voltar aí, eu vou pra Irlanda, pá. Não, opa. Perceberam aí o opa? Opa. Já vê que não tem não, jeito. Não, lá do bombando. Fiche, bombando fiche, em fiche. No final do live, cara, deixa o Bacique comigo. O que aconteceu? A guerra tava bombando. Tinha explodido a guerra na Síria. Explodido. Aí eu perdi oportunidades de trabalho, casa, e começamos a perder bastante. Eu falei, não, tem que procurar outro país, porque a guerra não vai acabar. Eu não tenho interesse por guerra, então, porque todo mundo vai perder no final. Aí eu começando a procurar, teve aquele onda de... refugiados que atravessando o mar para a Europa, eu falei, não, por mar não vou. Aí eu vi que o Brasil, naquele tempo, acho que o presidente Dilma, ela lançou um lei para facilitar a entrada dos refugiados para o Brasil. Aí marquei uma entrevista com o consulado, preparei toda a documentação que eles precisaram e foi, consegui um visto normal, e comprei uma passagem da Síria para o Líbano, Líbano para a Turquia, Istambul para o Brasil, Guarulhos. Nossa, e cheguei para cá. É isso o motivo por que escolhi o Brasil, porque eu quero fugir e a única oportunidade que apareceu mundial para mim é o Brasil. Você era casado nessa altura já, sim, certo? Sim, eu estava casado. Você não veio com a sua esposa no primeiro momento, certo? Sim, eu veio sozinho, na verdade, e fiquei quase 3-4 meses, aí depois minha esposa vem também sozinho. E como é que foi a tua adaptação? Você chega num lugar que você veio não porque você estudou ou porque, eu gosto disso, gosto daquilo do país, e foi porque te aceitou e te deu um abrigo que te garantia a tua integridade física, vamos dizer assim, né? Uhum. Hoje a guerra na Síria ainda continua, existem outros países em guerra na Europa, e não são todos os países que recebem refugiados, tá? Sim. Hoje Portugal recebe alguns refugiados, mas assim, também não dá para só esse país, um país só receber refugiados. Aqui, por exemplo, tem alguns países que não querem receber refugiados, tá? Então, alguns governos... não dá para a gente falar de países, né? Porque toda regra tem uma exceção. Então, você tem pessoas que aceitam os refugiados e tem outras que têm... assim, no Brasil, a gente fala de xenofobia, é um negócio que é estranho, né? Porque o brasileiro tem essa característica positiva de receber bem as pessoas e não fazer tanta diferença porque você veio daqui ou dali. E aqui na Europa isso é um pouco diferente. O Fernando, esse que eu, desde que eu entrei do Brasil até hoje, eu, minha esposa, não tem isso no Brasil. Que você, a gente sente que a gente ainda está na Síria. Não tem esse... você vem da Síria, de outro país, outra língua, outra cultura, sabe? Não tem isso. As pessoas aqui bem abertas, todo mundo recebe você, todo mundo conversa, tem confiança boa. Então, por isso o Brasil tem característica especial. Eu acho isso não tem na Europa. Se você vai no Canadá, nos Estados Unidos, não tem. O Brasil tem característica especial desse mistura do povo. Dois pontos rapidinho. Vou trazer um pouco do comentário do chat, já tem um. Só vou fazer um comentário bem ordinário. Não precisa de réplica, tu falou do governo da Dilma, né? Talvez com o governo de hoje, não sei se você viria pro Brasil, assim, você olha assim, puta, o presidente é esse, puta, sei lá, se eu vou pro Brasil, mas não entrando tanto no mérito. Vindo aqui o comentário do Luiz Henrique. Ele falou assim: Salam, um homem, um ícone, um exemplo, um dos melhores profissionais com quem já trabalhei. E o Henrique, o Luiz Henrique mesmo, já comentou em seguida, da festa no banheiro. Aí, fala, tem que explicar melhor isso aí. Aí cara. Ficou... Aí, magrinho. Boa noite. Isso atrapalhou muito, né, no home office pra vocês, porque aí tem que depois se justificar, viu, Salam? Então, pessoal, deixa seus comentários, pode ser em árabe mesmo, o Salam traduz. Isso aqui vai ser animado hoje, já tô até vendo. Pode trazer seus comentários árabes, o Salam vai traduzir. E dessa receptividade. Hospitalidade, obrigado. Sim, isso. O que você tem achado, Salam, no geral, assim, desde que você chegou? Você já falou um pouco, mas indo para a parte profissional também, né? Que você começou a trabalhar aqui no Brasil, né? E às vezes o profissional é um pouco diferente do pessoal, uma coisa. Houve essa abertura, né? Pera, eu quero fazer uma pergunta, adicionar uma parte aí, Salam, rapidamente. Sim. Você. Tem uma postura, eu sei qual que é, acho que quem trabalhou contigo aqui, o pessoal do chat aqui, já conhece o valor da tua educação e como é que você se porta. Existe uma diferença da postura dos profissionais lá na Síria, você já era um profissional de TI, você já tinha um cargo, você já tinha uma estabilidade dentro da tua empresa, e você chegou com a mesma característica, mesmo empenho que você tinha lá, você teve aqui, é diferente, como que é isso? Trabalha mais, trabalha menos, é mais empenhado, menos empenhado? Boa noite, Júlia. Oi, Júlia. sim, na verdade, quando a gente, quando fiquei aquele tempo lá na guerra, a gente ficou parado. Então, o mercado ficou parado, não tem evolução de novas tecnologias e também o Síria estava um país proibido para os Estados Unidos para importar novas tecnologias. Se você lá quer aproveitar um serviço de Google, é forbidden. Na hora, quando você vai lá no screen, na hora, forbidden, qualquer coisa... o serviço de nuvem, Amazon, Azure e Google, lá, forbidden, porque você está num país que está bloqueado de trazer novas tecnologias. Então, isso é que deixou a gente um pouco, durante a guerra, atrasados. Mas, no parte de educação, graças a Deus, estava bem, super bem, até estava fazendo mestrado lá. E o meu mestrado estava focado no segurança de nuvem naquele tempo. E 2014, né? 2014. Que eu achei coisa que eu falei, nunca a gente vai trabalhar com isso aqui na Síria. Ah, cadê o nuvem? Não sei do quê. Enfim, hoje cheguei no Brasil, ter que estudar, ter que forçar de novo, ter que aprender coisas novas. É aqui não tem guerra, o país está avançado com tecnologia, as empresas também estão avançadas. Então, e graças a Deus, ter que reforçar de novo, estudei de novo. E até hoje a gente estuda. E vocês sabem, mercado de TI não para. Todo dia você tem que estudar coisa nova. E assim, gente, teve um comentário aqui do Cauê Santos. Vai deixando seus comentários, pessoal. A gente vai trazer vocês aqui pra live, tá? Cauê Santos, uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi. Parabéns pela sua jornada, Salam. Te admiro muito. Abraços. Ícaro Tales levou a ferro e fogo, que a gente comentou. Então, Salam, por favor, traduza para nós. Outra tradução aí. Grande Salam, abraço. Ô, pessoal, seja mais criativo. A terceira mensagem árabe que é igual, não, velho. Não, deixa eles. Cada uma frase, vou cobrar no final, tá? Tem que pagar. Serviço. A Débora trouxe aqui pra gente, gente. O Brasil se interessa pelas culturas de outros países. E o povo em sua maioria tem uma cultura de acolhimento. Com o revés de 2018, sim, não sei porquê. Sei que isso mudou um pouco, mas que bom que ele foi bem acolhido. Por que, então, Basic? Não, 2018 é quando a gente tem uma ruptura em termos de governo e que muda totalmente a ótica pela qual o Brasil é governado, né? Antigamente, nessa altura que o Salam vinha, você tinha uma ótica que voltava, era mais olhada para, né, inclusão e assistência do povo. Guarida, hoje, né? Hoje não é assim. E aí, em 2018, foi quando eu tomei minha decisão de não estar mais no Brasil, em 2019. E depois dessa live vai ser quando o Bacico vai tomar a decisão de ano que vem voltar para o Brasil. Continua, Salam. Continua falando das partes. Eu ia perguntar justamente para o Salam dessa parte da receptividade, se ele encontrou alguma barreira. Eu digo isso porque, Salam, porque, enfim, outras pessoas podem ter passado pelo que você passou ou ainda passar, né, pelo que você passou. Então é interessante saber se teve alguma barreira, qual ela foi e como você contornou, sabe, nessa questão de chegar num ambiente de TI, sabe, estrangeiro, né? Olha, eu acho, meu parte não foi, que foi bem tranquilo, super de boa. E, na verdade, comecei a trabalhar no julho de 2015, 6 meses depois que eu chegava no Brasil. O que aconteceu naquele tempo? Não falava português ainda bem, um pouquinho, mas falava... Exatamente, falava inglês, mas não falava português. Tem meu currículo e mesmo a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu fiz lá entrevista com inglês. Então, a empresa, ela abria portas, ela quer receber mais profissionais de TI e não importa se está falando português. O mais importante é o perfil da pessoa. Então, qual era a empresa? Só para falar também que, pô, foi muito legal isso que elas fizeram, que ela fez no caso. Qual foi? Empresa AG, AG Technology. E daquele tempo até hoje, e não falava inglês, não falava português. É bem, bem pouco mesmo. Eu acho que nenhuma empresa tem obrigação de aceitar qualquer funcionário que não falava a língua do oficial do país, né? Então, barreira, sim, sempre a língua, para qualquer um, eu acho, mas, graças a Deus, consegui. Essa questão da língua, só fazer um último comentário, Matsik, eu lembro até de eu tentar falar inglês com você, né, logo que você chegou, sei lá, algumas tentativas ali para poder justamente enturmar, né? Eu lembro bastante dessa época, foi bem legal. O Salam não precisou se enturmar. Não teve esse tempo. Ele já chegou, vestiu a camisa 10 e cara, já chegou na equipa a gente sempre recebeu ele muito bem e estava sempre muito à vontade. Eu queria te perguntar o seguinte... Ah, só para as pessoas saberem, tá, gente? O Salam trabalhou comigo, com Danilo e com Basic na mesma época, né? Então... Sim. E não tinha festa no banheiro, viu? Tá meio estranha essa história ainda, mas tranquilo. Segue aí, Basic. É o seguinte, quando você muda de país, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Você tinha uma barreira grande da língua, né? De não falar português. E você, na verdade, você estava saindo, você saiu do teu país, não foi uma coisa que você queria, foi porque você precisou, porque você estava correndo um risco de vida, porque guerra, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E, então você saiu para sobreviver, e não para você mudar de emprego, para ganhar mais, nem nada disso. Né? Então o cenário que fez você sair foi esse. E eu te pergunto, quando você chegou aqui, você pensou em trabalhar direto com TI ou você pensou, cara, eu vou para o Brasil e vou fazer o que tiver que fazer? Isso, é, eu falei que eu vou fazer o que dá para fazer. Não pensei para trabalhar com TI, porque eu falei, primeira coisa, a língua. Então, isso é, vai, a oportunidade vai ser bem complicada para mim. É a questão de diploma, seu certificado precisa revalidar esse diploma aqui é, para você estar formado oficial, né? Então, tem várias coisas que falei, não, qualquer coisa que eu achar, eu vou trabalhar. Você só trabalhou com TI quando chegou no Brasil ou teve que trabalhar com... Só trabalhou com TI, né? Você conseguiu essa entrevista e começou a trabalhar com a gente e... E está lá até hoje, né? Pelo que a gente sabe. Sim. É, eu fiquei, não trabalhei com nenhuma oportunidade. Porque, na verdade, eu estava guerrendo para qualquer coisa, qualquer serviço que dá para a minha frente. Porque, cara, eu cheguei no Brasil com $200 naquela época. Só $200 para se virar. Ah, hoje em dia dá uns 100 mil reais, hoje em dia, esses $200. Aqui naquela época não era tão valorizado quanto hoje. Então, isso é uma coisa estranha, porque naquela época o dólar era 2 e qualquer coisa. Dois agora está 5, 6. Então, mas aí fica difícil da gente voltar para o Brasil, né? Porque, cara. A gente nunca sabe quando a inflação vai ser 2 dígitos, que é uma coisa que, pá, eu não vivo isso hoje. Ó, gente, hashtag volta Bacic, tá, gente? Vamos jogar aí todo mundo aí. A gente jogou no começo, Salan, mas não convenceu. Você continuou trabalhando. Hoje você tem... Tá... Bom, eu trabalhei com você durante 6 ou 8 meses e sabia... que você ia chegar onde tu estás hoje. E eu queria que você dissesse quanto você estudou e o que você fez desde que você está nessa empresa em termos de percurso da tua jornada profissional. Que tipo de profissional é você hoje e o que você estudou nesses últimos tempos? Sim, hoje, atualmente, eu estou trabalhando como analista de DevOps. Durante esse tempo todo na empresa, a empresa é uma universidade e todo dia, toda semana, todo mês tem que aprender alguma coisa nova para evoluir mais. Durante esse tempo, tirei 2 certificações do Amazon, Solution Architect Association e SysOps Administrator. Também mês passado consegui concluir o MBA em gestão da segurança da informação e também consegui, foi também 2 meses atrás, na verdade, concluir o mestrado, porque quando saí lá na Síria 2014, faltou uma parte do projeto final do mestrado, aí não consigo terminar. E ficou parado. E consegui, graças a Deus, esse ano e concluí esse mestrado. Então, praticamente, esse, uma coisa que nunca pensei na minha vida aqui. Ah, você vai estudar no Brasil? Consegui. Você acha que você deu sorte de ter caído na empresa que você está hoje? Ou você atribui que a tua jornada, que é uma jornada de uma pessoa de sucesso, e de chegar, mudar de país, vencer uma barreira de uma língua, porque chegar falando inglês ou falando alemão é diferente no Brasil do que falar árabe. Você vai encontrar uma barreira muito grande para falar árabe, né? Porque são poucas pessoas que vão conseguir te entender. E você chegou no Brasil... Com humildade, com vontade de trabalhar e continuou com essa vontade e conseguiu conquistar o teu espaço, certo? Você acha que tem mais a ver com a postura que você teve de humildade, trabalho e estudo, ou porque o país te recebe bem, porque a empresa que você está, ela é uma empresa que a gente sabe que recebe bem as pessoas, você tem um ambiente legal, interessante, ou você, o que, que você acha, que é por conta da empresa ou por conta dos teus valores? Olha, Fernando, eu acho não dá para separar. Tem que misturar os dois juntos. Porque, sim, a empresa, o lugar, beleza, tá super ótimo. E a pessoa também. Você era professor, né? Então, você não vai dar a nota 10 para o aluno se ele não merece. Boa. Esse é o fato. Então, essa é a primeira coisa. E no final, quando você vai dar nota para ele, ele vai ser formado. Então, eu acho que o Brasil, sim, tem oportunidade muito no mercado de TI. Está forte ainda aqui no Brasil. E falta muito profissional também de TI aqui. Então, isso ajuda. E também o perfil da pessoa. Temos alguns comentários também aqui, tá, gente? Vou estar trazendo, tem bastante comentário, comente mais, gente. A gente contratou temporariamente um tradutor de árabe para português também, então a gente está usufruindo um pouco disso. Primeiro dia free, né, Salah, como você comentou, para a gente ver. Primeiro dia free, não. E falar em free, e falar que não é free, o Del Mello falou que ele aprendeu com ele, que você aprendeu com ele essa parte de cobrar. O Carlos Vacari... antes disso, o Demelo fez um comentário. Qual que é o Sala? Tem 5, só sei disso. Palmeiras não tem mundial, né? Não fala isso não, pelo amor de Deus. Não existe isso. Palmeiras tem mundial sim, galera. Tá? Ele compra $5 o Melo aqui. É isso? Ele falou isso? Sobre comprar $5? Tem um comentário aí da Débora que mexe um pouco com a humildade aí do Basic. Tá. Cadê? Já vamos chegar lá. Tem o Carlos Vacari, que ele fez um comentário bem substancioso em árabe. Já sei o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, galera. Ele falou assim, pessoal, quem tá vendo seu vídeo, deixa o seu like, tá? Compartilhe o vídeo, vamos propagar essa história aí do Salam, participa aqui com a gente, tá? E... eu acho que é isso mesmo, já passou os recados da live. Se você não é inscrito, se inscreva-se. Agora, voltando pra parte árabe, que eu traduzi certo, ou Salam, ou não? Não. Então, fala aí o certo, então. Ele falou, joga lá no Google Translate e para vocês não bagarem pro salão. Ah, muito bom. Só... Aí, pode falar, Bob, você. Lancei. O Danilo. Não, então, tem mais comentários aqui. Qual foi o comentário da Débora? Se quiser puxar. Tem um comentário da Débora aqui que ela fala que o Basic tá sempre jogando na nossa cara. A gente achou ao mesmo tempo, pode clicar. Sempre jogando, Basic jogando na nossa cara, que ganha em euro a todo momento. Olha só. E vem falar de humildade ainda. Mas ele vai voltar a ganhar real, ele vai voltar pro Brasil. E aproveitando uma última pergunta, eu já dando já da sequência. Quer puxar aí, Léo? Beleza, o Rafael pergunta: você conseguiu aproveitar os créditos da faculdade da Síria aqui no Brasil? Ou você teve que começar o mestrado desde o início? Legal. Eu até emendo essa pergunta, Salam. Então, essa aí vai ser a primeira parte. E a segunda é assim, tipo, por que que você achou... Bom, por que que você estudou no Brasil? Você achou necessário? Você comentou isso mais ou menos. Ou sim, você, sei lá, fez por garantir e tal? Por que que você resolveu estudar no Brasil também? Primeira coisa, eu tenho o diploma de tecnologia da informação que foi formado lá na Síria. Precisa validar esse diploma aqui no Brasil. E consegui com a Universidade Federal Fluminense. Então, galera, preciso também isso deixar claro para todo mundo que a Universidade Federal, tipo, Fluminense, facilitou muito, praticamente entrei no processo, demorou 90 dias e saí positivo, foi aprovado. Então, essa é a primeira coisa. Então, consegui validar o diploma de faculdade. Agora, do mestrado que eu terminei lá na Síria, mesmo curso que eu fiz tem lá na Universidade Federal Fluminense, mas agora, nesse ano, já acabou, não vou conseguir entrar mais no processo. Então, a partir de janeiro, ano que vem, eu vou entrar no processo para validar o mestrado. Então, tomara também que demora 90 dias para concluir o processo. Então, por que estudou? É segurança. Eu estudei gestão de segurança da informação, porque hoje em dia o setor mais importante de TI, como está, todos são importantes, mas o setor mais importante é o segurança. Qualquer empresa de TI grande, você consegue acabar essa empresa se ela não tem segurança, se acabar ela inteira. Então, eu percebi que a oportunidade de mercado da segurança da informação aqui, nesse momento no Brasil, está muito alta, a demanda alta muito, e não tem ninguém de trabalhar. Isso é fato. Qualquer pessoa que trabalha aqui no Brasil consegue perceber isso. Até eu fiz pesquisa fora do Brasil, tem outros amigos que trabalham em outros países, mesma coisa. O salário mais alto, demanda mais alta no mercado de TI é a segurança da informação. Então, aproveitei que tiver o curso de segurança da informação, MBA, que eu fiz lá no Embacta, e graças a Deus concluí, foi 2 meses atrás, no agosto. Mas não, hoje não estou trabalhando com segurança, tá? Mas deixa eu aproveitar o gancho aí da parte do trabalho, Solan, e trazer um comparativo, assim, se você puder, o que difere e qual o impacto positivo ou negativo que você teve, né, em relação às leis trabalhistas, sabe? Assim que você chegou, enfim, a carteira assinada ou algo do gênero, só para a gente poder entender também esse anteparo, assim. É uma coisa bem positiva mesmo. Lá na Síria tem uma coisa bem parecida com isso, mas para setor de empresas privadas não tem isso. Tem um contrato, você entra, um contrato de 1 ano, você tá, todo mês recebe o salário. Qualquer momento, o dono da empresa vai falar para você: meu amigo, acabou, não quero mais o teu serviço aqui. O no máximo que você vai receber, 3 meses de salário. Ou, se ele não quer pagar, não tem problema também. Então, não tem lei que vai proteger você. Sim, mas no setor de governo, se você está trabalhando num setor do governo lá, praticamente bem parecido com o CLT aqui. Por isso, para mim, eu acho o CLT aqui muito bom, vale bem a mesmo, e protege o trabalhador muito bom, pra caramba. E com o tempo, começando a conhecer as regras de CLT, fundo de garantia, como vai utilizar isso, não sei do que, se você vai ser demitido ou você vai pedir as contas da empresa. Então, é uma coisa que eu acho bem legal mesmo, gostei muito. Ouviu, Bacic? Não sei se ficou claro para o Bacic também. No Portugal tem CLT, Bacic? Não tem, né? Tem alguma coisa parecida. Você assina um contrato com a empresa, tá? E ali estão uma série de regras estipuladas, tá? Quanto você vai ganhar, como que é a composição do teu salário, a parte da integridade e segurança da informação, né? E propriedade intelectual, tudo isso está estipulado no contrato. Você tem contratos que regem até o tempo que você deve estipula o tempo que você pode sair da empresa. Aqui existe uma lei que depois de 2 anos você tem que ficar pelo menos 2 meses de aviso, né? Então, até completar 2 anos, você só tem que ficar 1 mês, tá? Tem alguma cláusula, Bacic, que te mande para o Brasil? Não? Tem uma cláusula lá? Porque assim, tá, gente? Não. Porque assim, tem... Essa live também é para trazer, pelo menos na minha visão, um pouco para vocês, quem estiver assistindo, no caso, telespectador, que tem coisas, tem oportunidades no Brasil, o Salão também tem uma, está trazendo tudo aqui para gente, e até para seguir um pouco contra a maré, que é o mercado que já está acontecendo, né? Acho que está todo mundo, enfim, muitas pessoas que eu conheço, o Léo, o Bacic, que estão aqui na Cal, por coincidência, são pessoas que saíram do Brasil para ter oportunidades lá fora. E o Salão fez totalmente o inverso, né, Salão? E assim, puxando um pouquinho lado para o lado, pro lado do Brasil, quais foram as qualidades assim, que você viu e falou assim, mano, puta, achei legal isso aqui no Brasil, quais são os defeitos, até para comparar com a tua vida de antes? Tá ligado que eu vou explorar os defeitos até no limite do bom senso, né? Eu não vou ser eu mesmo e vocês aqui conhecem minha opinião pessoal, mas eu não vou para essa parte, tá, Salão? Eu vou ser uma pessoa bem moderada. Tá, mas mais resumido, Bacic. Fala aí, Salão. Esqueci. Tá. O que que gostou foda, mais? O que tu acha foda do Brasil e o que tu acha ruim do Brasil? Comparado ao que você tinha lá. Por exemplo, Salão, pensa assim, para te ajudar. Você quer convencer o Bacic a voltar pro Brasil? Foi agora no maio, foi Brasília, pela primeira vez do Boys que eu vim da Síria. Aí foi para mal já, velho. Espera. Não, calma, tem a parte positiva dele ter ido para a Síria. Continua, Salão. Eu fui lá para visitar a minha mãe. Eu fiquei nesse férias um mês lá com minha mãe. Cara, eu juro para tu, voltei para o Brasil com muita saudade. Eu, minha esposa. Saudade do Brasil. 29 dias, não consigo ficar 30, 31, não dá, cara, vou ter muita saudade pro Brasil, cara, não... por isso, depois que eu voltei, eu falei pra minha esposa, cara, a gente tá com um grande problema, a gente tem raiz forte aqui, como a gente vai sair, cara, é difícil. Eu não sei como o Bacic fez isso, cara. Eu vou te falar o seguinte. Você acha que mora no Brasil mais que eu. Morei no Brasil e lá está. Eu sou pai de duas filhas e eu fui professor universitário durante 15, 16 anos em vários lugares, várias instituições. E eu fiz o mestrado também no Brasil, na engenharia, e todo lugar que eu passava os últimos anos como educador, eu percebi que não adiantava eu educar as minhas filhas. Porque você forma um engenheiro, o engenheiro não ganha como engenheiro. Você forma um dentista e o dentista não ganha como dentista. E aí você forma todas as outras profissões que não são TI e eles não ganham como profissionais. E aí você se depara com a seguinte situação de falar, pô, eu estou gastando um dinheiro louco para instruir as minhas filhas, para quê? Então, Salão, tu tem filha pequena, né? E outra, eu não pago nada de escola aqui, a escola é uma escola muito boa mesmo, tá? E as minhas filhas podem ser o que elas quiserem aqui. Podem ser farmacêutica, podem ser arquiteta, podem ser bibliotecária, podem ser qualquer coisa, até trabalhar com TI. Até. Eu tenho uma pergunta sobre o que você falou, cara, que eu tenho que admitir uma coisa. Eu tô na Irlanda faz quase 5 anos, vai fazer 5 anos mês que vem. Novembro. E tu falou uma palavra, cara, que assim, bateu aqui dentro. Raiz. Você falou assim, cara, eu criei, minha esposa, acho que sua filha também, né, que passou ali. Sim. Você falou assim, eu criei raízes no Brasil. Quais foram essas raízes, cara? Cara, não consigo responder. Na verdade, não sei, porque... Sempre, antes que eu vou lá na Síria para visitar minha mãe, estava aqui, basicamente, Não quero, estou chateado, quero viajar, não sei do que. Mas quando saí, foi para lá e foi para visitar minha mãe, cara, matando saudades de 7 anos. E não sei, verdade, não sei. Não consigo responder, mas... São as pessoas. Minha esposa, mesmo sentimento, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não ficou chateado com a Síria, de ter que sair da Síria? Não. Não? Cara, saí com super vantagem, super feliz. Não, quando você teve que sair do teu país, a primeira vez que você fugiu da Síria, você ficou magoado? Você falou, não, tá de boa, isso acontece, não. Mais um dia na vida de uma pessoa. Como, né? Deve ter ficado magoado. Não, fiquei de boa, porque... Tava bombando lá, né? Não tinha como. Tava, as coisas lá estavam bem feias. Então, qualquer um que sair vai ficar feliz. E assim, Alan, tem comentários você aqui. Você disse uma das coisas... Peraí, Rodrigo. Não, tranquilo. Você disse uma coisa para mim quando você saiu da Síria, e foi uma das coisas que, cara, quando eu lembro disso, é um negócio que é uma das frases mais fortes que eu já ouvi na minha vida, tá? Você disse que quando você, o dia que você veio ao Brasil, você fechou a porta da tua casa com a chave pelo lado de dentro. Então você tinha uma casa completa, você e a tua esposa, e você fechou a porta, até logo, não volto mais aqui. Cara, é assim, para uma pessoa que imigrou, eu perguntei isso porque às vezes você gosta do Brasil, porque foi o país que te recebeu quando você percebeu que não tinha para onde ir, porque você não saiu da Síria porque você, não, vou tentar outra coisa, se der ruim eu volto. Converso sempre com meus amigos aqui que o Brasil tem coisas ruins, tem coisas boas, mas praticamente a maioria das pessoas fica reclamando, tá? Então, eu passei 5, 6 anos lá durante a guerra, quando começou, passei com fome. Sabe, que você dorme à noite sem jantar, e você não almoçou também, vai. E fome de 2, 3 dias, então... E aqui, o Brasil, o que ela precisa? Precisa os caras que trabalham bem honestos de verdade. E não para de reclamar. Tem que fazer para o país. Então, se cada um faz parte dele, hoje estou fazendo o meu parte. Eu estou tratando o Brasil como Síria. É o melhor que Síria. É, a coisa é errada? Cara, isso está errado. A coisa boa? Está boa. Então, trabalhando o Bru é melhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, vamos construir o melhor futuro para o Brasil, porque é o futuro da minha filha. E eu acho que tem oportunidade muito básica, não só o mercado de TI, o país rico de cultura, rico de natureza, de poder, de tanta coisa. O Brasil dá para ser melhor que os Estados Unidos. Salam, estamos nisso há 500 anos. Tá, vamos lá. O Léo tinha separado algumas perguntas também para estar trazendo. Eu queria puxar essa aqui do José Eduardo, que é uma coisa que eu acho que a gente brasileiro, a gente não sabe esse processo. Né, o José pergunta assim, Salão, você já conseguiu tirar a cidadania brasileira? Se sim, como é que foi o processo? 7 anos, né? Então, eu não faço a mínima ideia quanto tempo precisa para tirar a cidadania. Tem mas regras. Dá para tirar depois de um tempo? Tem regras, na verdade. Não sabia, assim. Uma das regras que a minha filha, ela nasceu aqui. Então, minha filha é brasileira. Depois, um ano, que minha filha fez um ano um pouquinho, aí você prepara o processo inteiro lá no Polícia Federal, delegacia aqui em Santos. precisa bastante documentação, né, que eles vão pedir. E um deles, um comprovante que você fala português, né, de uma faculdade federal, alguma coisa que comprova que essa pessoa fala, lê, escreve português. É, que também uma documentação que você não tem, você não é antecedência criminal da Síria e daqui também. Enfim, várias documentação, mas sim, demorou o processo quase 9, 8 meses por aí. E foi saí. Rápido assim? Quando eu perguntei que no Brasil. Estranho, então, eu achei estranho que, tipo, sei lá, você precisaria comprovar alguma coisa, que assim, tem lugares da Europa que precisa comprovar alguma coisa. Foi rápido por conta da filha dele. Eu acho que tirou. Não, praticamente tirou... qualquer um fala que demora pelo menos um ano, um pouquinho. Não sei se o nosso caso é diferente também, porque, na verdade, eles olham não para o processo por dentro, eles olharem até o pessoa mesmo. Ah, o que, que ele faz? Onde ele está trabalhando? Que é a esposa dele? Onde ele está morando? Até vim cara da Polícia Federal, ele fez uma visita aqui na minha casa. Marcou um horário, vem conversar com a gente. Há quanto tempo aqui que vocês fazem? O carteira de trabalho aqui, você pode mostrar para mim? Então, eles têm... Até parece um país sério, né? Então, você quer falar, é organizado, viu, Vacic? É porque eles não têm que ficar mais fazendo diligência para prender bandido, porque já foi resolvida essa parte. Então, agora eles só têm que cuidar dos estrangeiros. E me parece uma coisa extremamente correta o Brasil pedir que você leia e escreva português, né? Porque todo o resto da população já está totalmente letrada, né? Sim. Toma, tapa na cara da sociedade. Uma pá de analfabeto, funcional e pedindo... foda-se. Calma, voltando a ensinar das coisas boas do Brasil. Eu tô tentando, mas não dá. Alguém muta. Tinha outra pergunta também, né, que você tinha pegado, não tinha, olha lá. O que que tá errado no processo, Fernando? Calma aí, gente, calma aí, vamos focar um pouco. O cara, descarrego a gente deixa pra depois aí. Tem algumas perguntas interessantes, cara. Tem uma do Luiz Henrique também, que ele pergunta assim, Salão, com a pandemia e a possibilidade de trabalhar remotamente em outras empresas, até mesmo estrangeiras, você aceitaria o desafio de trabalhar remotamente para uma empresa de Portugal, por exemplo? Não. Eu acho que teve alguma coisa aí com o Bacique, mas vamos ver lá. Se ele falou Irlanda, não sei do que, Alemanha, beleza, mas Portugal não. Toma nossa essa. Nossa senhora, hein? Portugal, ainda mais. Não vou levar para o lado pessoal, porque estamos aqui no ambiente público e tem um monte de gente olhando, então tudo bem. Pique isso. Mas aí, Rodrigo, só porque com o lance do remoto. E você, o que você acabou de falar, que o cara da Polícia Federal veio checar a sua carteira de trabalho, tudo bem que hoje em dia você já, né, você já está em processo de cidadania e tal, se é que já não tirou completamente. Mas eu lembro quando eu estava no Brasil e estava trabalhando remotamente, não passava pela carteira, porque era tipo um PJ, alguma coisa assim. Você sabe como é que isso influenciaria no processo de cidadania, se fosse o caso, tipo, se alguém... tivesse no processo trabalhando remotamente. Não, algo específico. Ele perguntou bastante coisa em geral, mas uma deles que parece o cara quer ver o que você está fazendo de verdade, o que você está trabalhando, onde você está embrigado, você está ganhando bem, não sei, é alguma coisa deles, mas saiu. Se vocês não tivessem tido a filha, você acha que você teria direito à cidadania ou não? Não, complica mais. Aí demora até que ficar... Essa era a minha dúvida. Por isso que eu achei estranho que você já tirou. Por isso que eu perguntei agora. Sim, se não tiver filha, aí complica mais. Você acha que tem que ficar 5, 7 anos, por aí. Então já tirar comissão, a cidadania. Né? Quem quiser ver legal que você, live, durante 7 anos, ficou aqui contribuindo com a Previdência e podia ser extraditado, né? É uma coisa bem... bem honesta, bem justa. Sim. O Brasil tem seus defeitos, mas tem suas qualidades. E Salam, indo mais na parte assim, profissional, né? Você estudou bastante, fez pós-graduação, não, fez MBA, tirou certificações. Como tem sido para ti o cenário assim, no Brasil, ou até comparado um pouco com a Síria, que eu acho que é um mundo que ninguém deve nem fazer ideia aqui. Eu tô sentindo que acabou os comentários árabes, vem, gente, pode mandar, pode aproveitar que temos o Salam aqui para traduzir. Mas como que ficou essa parte assim, de tecnologia, de tudo mais? Você tem sentido uma evolução aqui? É muito distante de lá? Como que você tem sentido esse feeling aí? Que eu vou expungir aqui? Pode falar em árabe, lá... não tem problema. Bafarengá, Luiz Henrique. Não, tô brincando, tô brincando. Não. Educação é sempre uma coisa que não para. Se você está aqui no Brasil, qualquer lugar no mundo, tem que abranger sempre, porque o valor da pessoa sempre é educação. Hoje, até nesse momento, não estou cansado aprendendo mais, tirando mais certificação. E lá na Síria, a maioria das faculdades, por motivos de guerra, hoje foram fechados. Mas é a mesma faculdade que eu estudei, até hoje, ela tá viva. Tem cursos lá avançados, tem doutorado também de TI. Mas o mercado segue um ritmo bom ou a parte de tecnologia mesmo? Mercado, assim, pensando em parte profissional. Se você, sei lá, teve um comentário aqui que até perguntou, acho que porque você não traz a sua mãe e sua irmã, eu acho, enfim. Mas pensando nisso, se você voltasse para lá, você teria área de TI para lá? Como que é a tecnologia de ambas as regiões, no caso, né? Não, acho que não. Eu falei para você, o país está parado até hoje. Praticamente não tem tecnologia. Eu tenho um amigo, conversa com ele sempre, ele foi formado também, mesma turma que eu formei naquela época. E eu, cara, o que você faz? Eu, nada. É as coisas básicas de TI, porque a maioria das empresas estão paradas e não tem nada para evoluir, para crescer o país ou as empresas lá. Uma pergunta ali do... No Viegas ali. A pergunta do Rafael Viegas. Salam, você pretende trazer a sua mãe e irmãos para o Brasil? E como foi ter uma filha aqui, né, num país diferente? Na verdade, minha mãe, estou conversando com ela ainda, para ela vir para cá, mas ainda não. Irmãos, eu já tenho um irmão, chegou aqui no 2015, novembro, ele está aqui trabalhando, ele também já tem uma filha aqui, de 2 anos, 2 semanas atrás chegou mais um irmão, novo também, mais novo que eu, ele tem 30 anos, também ele trabalha com TI, ele chegou, acho que quase semana que vem ele faz 1 mês. Ele, esposa dele, filho de 2 anos. Olha. E toda essa galera estão aqui na minha casa. E deixa eu te perguntar, esse teu irmão, ele já chegou com emprego? Ou... Não. Não? Não. Ele fazia o que lá? Lá estava parado. Ele formado também com TI, estava trabalhando com... uma empresa que ela faz manutenção de redes, software, hardware, ela é uma empresa grande que ela tem cluster de várias cidades, então eles fazem esse serviço para o cliente deles, mas ele está parado acho que mais de 2, um pouquinho, uns anos lá, por motivo de guerra, a empresa parou. E quando foi lá na Síria, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele é barato, não faz nada. e procurando uma oportunidade para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se ver com o filho dele. Eu falei para ele, vem para cá, é melhor, fica aí na minha casa. Seis meses você vai conseguir começar a falar português, aí depois a gente arruma um emprego para você. Cara, de preocupado com o Fernando. Mas tem a segunda parte da pergunta aí, Salam, que é, e como foi ter uma filha, né, aqui num país diferente? É uma boa pergunta. É, a melhor coisa na minha vida é a minha filha. Não importa hoje para mim se eu vou perder emprego, se eu vou... Não, nada, dinheiro, nada. O mais importante da minha vida é a minha filha. Uma coisa que, muda completamente a tua vida. Foi bem diferente porque eu tava medo, porque eu e minha esposa aqui. Lá na Síria, a gente tem costume que quando uma pessoa estava grávida, aí vem todo mundo ajudando ela. Ah, mãe, sogra, não sei do que, do filho. Ah, você não sabe como vai tomar banho esse filho pequeno. Sabe? Ah, ele está chorando porque ele tem dor de barriga. A gente não sabe de nada disso. A gente estava com medo porque não tem ninguém aqui. Mas, graças a Deus, conseguimos e foi... a melhor coisa da minha vida, com certeza. Que bom. Ô, Salam, daqui a pouco o Rodrigo vai querer falar que é o fim da live e eu te pergunto o seguinte. Por onde você acha que eu consigo trazer você para cá? Oferecendo dinheiro ou qualidade de vida? Salam, eu gostaria só que você desse uma réplica para o Vasik para trazer ele para o Brasil também, né? Olha, o dinheiro vai e volta, sempre. Mesmo em euro? Eu cheguei aqui com $200. Então, hoje consigo viver normal. Então, o dinheiro vai e volta. Mais importante é a qualidade de vida. Quarto país mais seguro do mundo, tá bom para você? Também, tamanho de Santos, o país. Exato. Seguro mais ou menos, né? Se as ondas de Nazaré der uma andadinha ali. Velho. Aí não conta, Vasica. O tamanho assim da Baixada Santista, somando tudo, é Portugal, cara. Não vou querer comparar com o Brasil, mano. Pelo amor de Deus. Tem problema como. Não precisa justificar, Vasica. É só brincadeira. Negócio é assim: eu posso sair à rua. As senhorinhas aqui não são assaltadas. E eu posso até dificuldade para achar pessoas, né? Bom, meu irmão falou, por que todo mundo aqui fecha às 10? Cara, todo mundo vai dormir? Eu falei, segurança, 10 horas acabou, não tem mais mercado aqui. Pô, lá na Síria, mesmo no guerra, até 1 hora da manhã, meia-noite. Então o Brasil é mais perigoso que a Síria em guerra. Então, eu vou fazer uma piada infame para quem está assistindo a live ou quem está aqui, é de Praia Grande, a gente fazer uma piada infame. Mas que diz que o Brasil não está em guerra. Toque de recolher na Praia Grande. Passou das 8 horas da toque de recolher na cidade. Em Bacete, quem disse que o Brasil não está em guerra? Mas enfim, Salam, convence isso, ele. Véio. Então você comentou para o Bacete que dinheiro vai e volta, você está falando qualidade de vida. Qualidade de vida, eu acho, o Brasil tem, mas não todas as cidades. Tem uma cidade diferente de outra. Por exemplo, aqui em Santos tem qualidade de vida. O dinheiro vai e volta. Que eu preciso falar também? Europa... Nunca pensei, Fernando, na minha vida para morar lá. Eu tenho vários parentes hoje que foram para a Europa, Alemanha, Holanda, Portugal, não conheci ninguém que for lá. E as pessoas lá na Europa bem fechadas. Todo mundo fala que, cara, vou conversar com minha vizinha aqui, um cara não puxa assunto, ele está fechado, não sei do que. E aqui no Brasil, bem parecido com o nosso mundo lá, que a gente vive lá na Síria. Aí, aniversário da minha filha. Ah, minha vizinha aqui na frente, eu vou convidar ela, o marido, o senhor aqui. E isso é muito bom. Então, quando você está com um problema aqui no Brasil, todo mundo vai ajudar você. Quando você está com uma crise, alguma coisa pessoal, de casa, saúde, todo mundo vai cuidar de você. Eu vou dar um exemplo para você. Acho que quase um mês, minha esposa aqui acordou, estava com tontura forte, ela não consegue levantar e vomitando. Eu falei, o que eu faço? Júlia, onde eu vou deixar a Júlia? E a minha vizinha aqui na frente, uma senhora abasontada com o marido dela. Eu bati a porta. Bom dia, tudo bem? Pela segunda vez, não é a primeira vez. Eu tenho confiança deles. Posso deixar a Júlia aqui? Pode, tranquilo. Vou levar ela para o hospital. Cara, 8:30 da manhã até 6 da tarde. Ficamos lá no hospital, até ela melhorou, voltamos, a Júlia ficou aqui. Júlia tomou café lá, almoçou, brincou, super tranquilo. Então, isso, você não vai achar isso na Europa, com certeza, absoluta. Acho que vocês sabem. Acho que isso você tá morando. Como é, Bacique, não viu? Acho que, não sei, se eu ouvi direito. Repete, Bacique. Realmente, essa parte é um pouco diferente aqui. Eu tenho uma filha grande e uma filha pequena. E eu tenho certeza que se eu... assim, na cidade que eu moro, eu tenho uma prima que mora aqui também, então eu teria onde deixar. Mas se eu não tivesse essa prima, esqueça lá, não ia ter com quem deixar. Tá, e assim, tá. Gente... Eu falei uma coisa, perdão. Uma vez minha esposa estava levando a louça lá, aí quebrou, ela machucou e no mão dela e o sangue começa a sair. A mesma coisa, onde eu vou levar a Júlia, onde eu vou deixar? E vizinha, isso muito bom no Brasil. E naquele dia a Júlia ficou com a vizinha e o marido dela. Ele tem carro e falou, cara, você não tem carro, eu vou levar vocês no hospital. Então, isso é muito bom aqui no Brasil mesmo, porque as pessoas de uma família. Solista. Então, eu vi que fizeram um comentário aqui, né? O Luiz Henrique falou, quando eu brinquei com a Praia Grande, falou pra... Cara, não faz para a Praia Grande, tá dando ruim. Até deixando claro, tá, gente? Quando a gente brinca em Praia Grande, São Vicente, é uma piada interna pra quem já morou na Baixada, assim. É meio que... sei lá, bem comum isso, tá? E assim, Baixada Santista, né? Deixa bem claro. Tem o Léo ali, Baixada Fluminense, né? Então... Aí, o Salam, a gente queria saber uma opinião sua, assim, um resumo, assim, pra se passar uma mensagem pras pessoas. Alguém que é estrangeiro e tá conseguindo ver nossa live, mesmo em árabe. Ou alguém que está pensando talvez sair fora do país, entendeu talvez as oportunidades que tem no país aqui mesmo, que é o título daqui, né? Que mensagem você passaria para essas pessoas, Salam? Que estão ouvindo, né? Que estão pensando em vir, né? Exatamente. Sim, a primeira coisa é o Brasil tem oportunidade de todos e tem oportunidade de qualquer tipo de profissão. Isso é um fato. O Brasil é um país rico, tem natureza, tem poder, tem dinheiro, não cansa com... Ninguém cansa com o Brasil. A gente sei que está com crise por algum motivo, não quero entrar no assunto, mas eu tenho certeza absoluta que um dia vai voltar a crescer como a gente conhece o Brasil. Por isso, a paciência e cada um faz parte dele. Quem vai vem para o Brasil, eu acho, vem. A única coisa que está bem complicado para os estrangeiros que vêm de fora para o Brasil é o português. Português é uma língua bem difícil mesmo. Nunca pensei na minha vida que um dia eu vou falar português. Que diga de passagem, Salan, você tá até... Aqui o Salan acho que não deve estar mais acanhado aqui na live. Tirando que o português ele é perfeito aqui na live, quando a gente conversa fora dela, ele tem até as gírias do Brasil mesmo. É absurdo, assim. E eu trabalhei com você, Salan, logo que você chegou, né? E quando eu falei, a gente conversou algumas vezes aí, desde que eu tô aqui, mas sempre por texto, não sei o quê, mas ver a tua desenvoltura e como você tá falando, cara, é... Surreal, né? Chega a ser assustador, assim, de o quanto você se empenha. Eu tô dizendo isso porque acho que o Rodrigo que é o que mais conversa aqui comigo ultimamente, eu falo português e eu mudei para a Europa, eu me mudei para Portugal, primeiro porque eu tenho cidadania, era mais fácil de eu conseguir vir, e também não queria enfrentar a barreira de trocar de língua quando trocasse de país também. E o Portugal, o português que fala aqui, não tem nada a ver com o português que se fala no Brasil, então eu tenho essa barreira do português também e estou tentando me habituar a falar como se fala aqui. Então, é uma coisa que... É isso que você disse mesmo, Salan. Você chegar e falar o português e conseguir se comunicar, eu acho que é a barreira mais difícil que a gente tem que enfrentar aí. E Salan, tipo assim, quando você falou da língua, obviamente eu sou brasileiro, então assim, eu não tenho essa percepção da dificuldade. Porém, eu passei uma temporada com minha ex-namorada que era polonesa. E ela ficou no Brasil 3 meses. Nesse momento, eu vi a dificuldade que é para um estrangeiro ficar no Brasil. Porque fora os pontos turísticos, né? Tipo assim, lá no Rio, Cristo Redentor, Pão de Açúcar e tal. Na Zona Sul, eu tô falando de Copacabana, tô falando de Ipanema. São pontos turísticos, né, extremamente conhecidos no mundo inteiro. Cara, você não vê menu em inglês, você não vê atendentes falando em inglês. Placa, mas, né? Tipo assim, não vê placa, não vê nada. Então, assim, eu senti mais ou menos, né, na pele a falta de suporte que o estrangeiro tem no Brasil nesse sentido, entendeu? Nas empresas, você já falou, assim, algumas empresas têm essa... Que é muito legal ter essa possibilidade de... Porra, o cara não fala português? Tudo bem, fala inglês, e aí você vai estudando por fora e tal. Mas a cidade em si, cara, putz, não dá suporte nenhum. O país, eu acho, que não dá suporte nenhum ao estrangeiro. Até não, eu estava procurando se tem uma escola de ensinar o português. Não tem, porque é meio estranho, né? Ensinar o português para os estrangeiros, para o brasileiro. De árabe para português, né? É difícil. O alfabeto, o contrário ali, total. Eu comecei sozinho, pegar cursos que tem cursos free na internet, o cara gravou lá no YouTube, vídeo, ensinando, por aí vai. E conversando com galera aqui, lá na empresa, entrei na empresa, o cara não falava nenhuma palavra. E começando aqui, graças a Deus deu. Mas até hoje mesmo, estou com alguns problemas de conjugação verbal do português. Né? Não é perfeito também. É isso que eu ia falar, tem tantos tempos verbais o português que, cara... Não, tempos verbais não vamos entrar nesse assunto, mas é absurdo, chega a ser geral... É, absurdo. Chega aí. Você foi aí porque você quis. Mas por aí. Sim. Mas vamos lá. E tô a estudar para falar como deve ser. Porque, pá. E assim, Salan, tem alguma mais adicional para estar falando? Dessa mensagem? Eu acho isso. Então, enfim. Perfeito. Galera, e assim, Salan. Desculpa te cortar, mas... tem alguma consideração final para ti, Salan, para estar passando aí, pessoal? Que eu já vou estar encaminhando para estar encerrando a live mesmo agora. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Agradecer a galera que está assistindo a gente, comentários também que foram boas. saudade que a galera faz tempo. Infelizmente, essa pandemia aqui praticamente 2 anos, parou de tudo, né? A gente parou de encontrar, de... Faxinha no banheiro. Faxinha no banheiro. E... Ai, obrigado mesmo. Ai, que bom, sei lá. Eu fico muito feliz, porque a gente... Cara, é uma experiência muito ímpar que a gente trouxe aqui pro Codano, tá? Com todo mundo querendo sair do país, a gente trazendo alguém que veio pro país, querendo ficar no país, gostando do país, é algo bem diferenciado, assim, pra gente estar... trazendo um pouco conteúdo um pouco diferente aí para vocês. Com, né? O comentário final, eu tenho um amigo que trabalhava comigo lá na Síria de TI. Ele está no São Paulo, no Guarulhos. Ele trabalhou um pouquinho tempo com TI e saiu. E começou outra carreira com... faz vídeos, editor de vídeos, tudo mais. É o ramo que ele gosta. Ele já tem no Brasil 3 filhos. Caramba. Garantia a cidadania mesmo. Não, pergunta para ele. Quer sair do Brasil? Ele vai falar melhor que eu, cara. Ótimo. E então, assim, gente... Fernando, cara... Vai, volta agora, tenta dormir, pensa com calma, tranquilidade. Tá, e assim, gente, a gente tá, eu queria, antes de acabar a live, queria agradecer a todos que estão vendo, quem tá vindo até agora e não deixou seu like, por favor, deixa seu like, compartilha o canal, a primeira temporada do Codano TV tá chegando ao seu fim, a gente deve acabar provavelmente final de novembro, comecinho de dezembro. Então aproveita, fica junto com a gente sempre aqui. E é isso, tá? Queria agradecer de novo a todos a presença do Salam, presença de todo o pessoal do Codano aqui, presença de você que tá assistindo a gente. E acabou mais um episódio do Codano TV. Obrigado, pessoal. Abraço. Boa noite. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite a todos.